E aí, está de funk? Chama que tá tendo, fio. Sumi um ano pra voltar cinco à frente, pensando no futuro e vivendo o presente. Ela quer voltar, mas isso é um caralho. Que passou, passou, ficou lá no passado. Mas eu já errei demais, agora eu vou analisar. Que eu posso persistir, o que eu devo tentar. Entre o mal e o ruim, tenho que se separar. Que vai me fazer evoluir, o que vai me fazer despencar. O foguete da NASA tive que lançar. A estrela brilhou pra mim, a tendência é melhorar. Ela não aguentou do que veio me falar. Mas só fui a donada, me abandonada. Tô fazendo essa só pra vocês verem que o moleque é foda. E na hora que bem que é o brinquedo incomoda. Vai DJ Nenê, solta o beat aí, solta o beat agora. Deixa essas menininhas ficar à vontade que elas evolam. Bola o back aí, fuma o back aí, vamos fazer marola. Vamos jogar fumaça pro ar, vamos chapar caixão. Bola o back aí, fuma o back aí, vamos fazer marola. Vamos jogar fumaça pro ar, vamos chapar cachola. Mas amor menos recalque, não gosta de reclamar com Deus. Nos adversários foi desfalque. Um forte abraço e um salve pros amigos meus. Um forte abraço pro VK e pro mano brinquedo. Eu tô com 7 no bailão e eu não volto cedo. E se tentar contar mais firme vai ser escarrego. O Kevin tá na atividade, acelera sem medo. Eu tô com o DJ feijão nos beats do nenê. Da baixada pro mundo, em vacinas bebê. Eu tô com o DJ feijão nos beats do nenê. Da baixada pro mundo, em vacinas bebê. Quando eu passo de meiota, ela fura minha corda. E vê que o moleque dentro do beco é mandrake. Toca quando eu passo na meiota, ela fura minha corda. E fala que os beats do nenê tá foda. Quando eu passo na meiota, ela fura minha corda. E vê que os moleque é mandrake dentro do beco. Hoje toca quando eu passo na meiota, ela fura minha corda. E fala que os beats do DJ Nino é foda. E ela tá querendo de novo. Tá querendo de novo. Sento aqui, eu sou o chefe. Ela sabe o que o set fode gostoso. Então vai, faz o que eu tô te mandando. Piranha, tu obedece. Puta agora, desce, desce. Puta agora, me paga o boquete. Pera aí, vou bolar mais um. Que ela fuma, fuma e não quer parar. Tô gastando todo meu cachê. Investimento alto nessa bunda. Que cê tá certo e não quer parar. Raba safada, safada, rabá. Ela não cansa, quer toda hora. E quem sou eu pra reclamar? Então senta, senta aqui, tá gostoso. Senta aqui, tá gostoso. Sentou pro set, se apaixonou. Piranha tá querendo de novo. Então vai, senta aqui, tá gostoso. Senta aqui, tá gostoso. Sentou pro set, se apaixonou. Piranha tá querendo de novo. Menor novo, conta cheia e cheia de plano. 20 mil no pano, calcula na hora. Nenhum bobo italiano. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu tô ganhando. O que cê quer? Tá lutando a nota, reparando o capital. Viu que a vida tá mil grau, mas é. De ré, encomendei o tripé. Hoje o baile poca cheio de rabo de saia. Fé em 12 nas crianças, eu dedico minha fé. Fé, deixe que diga que pense que fale. Deixe que fale que diga que pense. Quanto mais eu corro, mais dinheiro rende. Cada um só tem aquilo que merece. Deixe que diga que pense que fale. Deixe que fale que diga que pense. Quanto mais eu corro, mais dinheiro rende. Cada um só tem aquilo que merece. Deixe que diga que pense que fale. Deixe que falem que diga que pense. Quanto mais eu corro, mais dinheiro rende. Cada um só tem aquilo que merece. Calma, gata, que eu nunca te deixar suave. Me daria um bolo, se soubesse da metade. Eu te dou presente, pra te deixar confortável. Confortável de verdade. Sua amiga tá louquinha pra ficar comigo. Deu pra te dar forte, pergunta com a versinha. Calma, tá de cara, o caminho economia. Peguei todo mundo de droga, peguei um quilo. Fica bem tranquila, mas bem perto de mim. Sabe que tudo nessa vida tem um fim. No mesmo caminho, olha nós agindo. Revolucionando o caminho de sapatinha. Uma revolta, vem que preto não tem vez. Mas a gente pula a fila e para saber chegar. E se quem falar que eu tô errado nessa porra. Quero ver bater de frente, quero ver me pegar. E papo é, pega o meu sucesso. Esfrega na sua cara. Daquele que fala mal de mim. Não quis o meu progresso, invejo minha caminhada. No papo é, pega o meu sucesso. Esfrega na sua cara. Daquele que fala mal de mim. Não quis o meu progresso, invejo minha caminhada. Forte abraço pro mano brinquedo, moleque guerreiro. Forte abraço filho VK. Sete belo rei da putaria e meu filho mais novo, Bruninho da praia. Forte abraço pro mano brinquedo, moleque guerreiro. Forte abraço filho VK. Sete belo rei da putaria e meu filho mais novo, Bruninho da praia. Esfrega na sua cara. Daquele que fala mal de mim. Não quis o meu progresso e vejo minha caminhada. Vai, babo, pega o meu sucesso. Esfrega na sua cara. Daquele que fala mal de mim. E não quis o meu progresso e vejo minha caminhada. Tá rolando, mano.